Aquele pobre homem estava desempregado há muito tempo. Dormia nas ruas. Não tinha família. Tentava, por todo meio, arrumar um serviço. Mas ninguém lhe dava nada. Nem um bico para fazer. Nada. Até que ele se viu obrigado a mendigar o pão de cada dia. E ele bateu palmas diante de uma casa. E uma senhora veio atender. E ele disse: minha senhora, eu sinto muita vergonha de fazer isto, mas estou faminto. A senhora teria um pão para me arrumar? E a mulher disse: não se envergonhe de pedir. O que foi que aconteceu com você? E ele disse: estou desempregado há muito tempo e não consigo trabalho. Por favor, me dê um pão para comer. E aquela senhora disse: espere aí. E ela voltou com dois pãezinhos fresquinhos. E ela disse ao mendigo: eu estou te dando estes pães para que você sacie a tua fome. Mas lembre-se que o verdadeiro pão é o pão da vida, Jesus Cristo. E o homem ouviu esta palavra e ficou admirado, porque nunca ninguém lhe tinha dado um pão com esta palavra. E a mulher lhe disse: se você confiar no pão da vida, que é Jesus Cristo, ele vai te arrumar um emprego, ele vai tomar conta de você. Mas lembre-se de compartilhar com outras pessoas o pão verdadeiro da vida, que é Jesus. E ele se sentiu tão animado com aquelas palavras, agradeceu à mulher e retirou-se dali, pensando no pão da vida, que é Jesus Cristo. Que palavra linda, que palavra gostosa. Parece que alimentou a minha alma. E ele voltou para o seu gueto e encontrou ali um companheiro também faminto, também desempregado. E lembrando-se da palavra da mulher, ele resolveu comer apenas um pãozinho. E o outro ele deu para o seu companheiro. E ao dar aquele pão, ele disse: olha, eu estou te dando este pão para você matar a sua fome, mas você precisa do verdadeiro pão da vida, que é Jesus Cristo. E aquele outro mendigo, quando ouviu esta palavra, ficou emocionado. E ele disse: pão da vida, Jesus Cristo? Sim. Lembre-se de compartilhar com alguém este pão vivo. E aquele outro mendigo comeu só a metade daquele pãozinho e pegou a outra metade e embrulhou com muito carinho num guardanapo limpinho que ele tinha. E quando o primeiro mendigo viu aquilo, disse: você vai guardar para mais tarde? E o outro mendigo disse: não, é que tem um menino que é jornaleiro e ele não conseguiu vender nenhum jornal hoje. E ele está lá desanimado, sentado na calçada, e eu vou levar metade deste pão a ele. Ah, eu vou com você, quero ver. E os dois mendigos foram até o menino, o pequeno jornaleiro, que estava sentado naquela calçada fria, com uma pilha de jornal ao seu lado, desanimado, e um cachorro ali, um cachorro ao lado do menino. Então o segundo mendigo estendeu para ele aquele pão embrulhado no guardanapo limpinho e disse: menino, coma este pão para matar a sua fome, mas lembre-se que você precisa do verdadeiro pão do céu, que é Jesus Cristo. E o menino, quando ouviu esta palavra, sentiu um novo ânimo e agradeceu pela metade daquele pão e comeu E aquele cachorrinho que estava ali ao lado do menino começou a abanar o rabo, também interessado num pedaço de pão. E o menino, na sua pureza, pegou metade do seu pão e deu ao cachorrinho, dizendo: "Olha, cachorrinho, você é uma criatura de Deus. Quem me deu este pão foi Jesus Cristo, e é por isso que eu estou dividindo com você." E dividiu com aquele cãozinho faminto o seu pãozinho. E o cachorrinho ficou muito feliz e começou a pular assim, de contente, nas pernas do primeiro mendigo, como se estivesse agradecendo. Parece que aquele cachorrinho tinha entendido tudo. E o mendigo, vendo aquele cãozinho alegre pulando na sua perna e abanando a cauda, ele foi acariciar a cabeça e percebeu que o cachorro tinha uma coleira. E ele olhou ali no meio dos pelos do cachorro. Aquela coleira tinha uma identificação, um telefone, um número de telefone e o nome do dono do cachorro. E ele deduziu que aquele cachorro estava perdido. Então o mendigo pegou aquele cachorro no seu colo, o cachorrinho lambia o seu rosto, e ele foi até um orelhão e fez uma ligação a cobrar para aquele número que estava na coleira do cachorro. E quando a pessoa do outro lado atendeu, ele disse: "Olha, encontrei o seu cachorrinho." "Ai, que maravilha! O meu filho está até doente, sentindo a falta desse cachorro. Traga ele para mim aqui, anote o endereço que eu vou te dar uma recompensa." Aí o mendigo falou: "Opa, eu irei." E contou para o companheiro que iria receber uma recompensa pela devolução do cachorro. E eles foram juntos até aquele endereço que o homem havia dado. E quando ali chegaram, era uma bela de uma casa. E o dono já estava esperando no portão. E ele recebeu seu cachorrinho, entregou para o filho e deu de recompensa para o mendigo 100 reais. E o mendigo ficou muito contente. "Puxa, 100 reais, não precisava me dar tudo isso. De qualquer maneira, eu iria devolver o seu cachorro." E o homem disse: "Mas você merece. Esse cachorro faz parte até da nossa família. O meu filho ama muito esse cachorrinho. Você nem imagina o bem que nos fez. A recompensa é merecida. Eu daria a qualquer pessoa e a você eu dou com satisfação." E o mendigo aceitou. E o homem disse: "Mas vocês não me parecem mendigos comuns." E o homem contou toda a sua história, que estava desempregado há muito tempo, passando fome, e o seu companheiro também. Então, o dono da casa imediatamente abriu outra vez a sua carteira e deu um cartão a cada mendigo e disse: "Estejam amanhã às 8 horas neste endereço, porque vocês irão trabalhar na minha empresa." O homem era um rico empresário, tinha uma bela indústria, e no dia seguinte, os dois, que eram mendigos, estavam trabalhando com um salário digno, e eles davam sempre o testemunho, dizendo: "Foi por causa do pão da vida que desceu do céu. Nós conseguimos este emprego e a restauração da nossa vida por causa do pão da vida que é Jesus Cristo." E todos que ouviam ficavam admirados com aquela palavra. E assim, o pão da vida, Jesus Cristo, continuava sendo dividido e compartilhado com todos os famintos. Você que está ouvindo esta palavra, saiba disso. Estou compartilhando com você o pão da vida, porque eu também estava caído, porque eu também estava na miséria, porque eu também estava na sarjeta, mas quando eu encontrei o verdadeiro pão da vida que desceu do céu, ele transformou o meu viver e fez de mim um novo homem. E eu tenho prazer de te dar esse testemunho. Se você quer melhorar, receba o pão da vida agora. Este é o pão que sacia a fome da tua alma, e quem come este pão nunca mais terá fome. E lembre-se de compartilhar o teu pão, tanto o pão material quanto o pão celestial, porque assim fazendo, a tua vida será abençoada. Veja o que diz o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 9. o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Por isso, compartilhe o pão da vida que é Jesus Cristo. As pessoas, sejam ricas ou miseráveis, na verdade estão famintas do verdadeiro pão da vida que é Jesus Cristo. Seja bom, faça a maior caridade que alguém já fez por outra pessoa, compartilhando o verdadeiro pão do céu, o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você fizer isto, a tua vida será abençoada, porque esta palavra é fiel e verdadeira. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre.